Cheirone, a voz. O que você foi arrumar pra sua vida? Ninguém segura o amor na base da briga. Se desconfiava porque não largou. Não adianta chorar pelo leite que derramou. Ela não prestava e você sabia. Se não te dava senha, alguma coisa escondia. Ela errou pela traição, mas quem agride perde a razão. E na hora da raiva, pra que você levantou a mão pra ela? Era mais fácil ter largado dela. Agora ela está dormindo com outro e você dormindo nessa cela. E na hora da raiva, pra que você levantou a mão pra ela? Era mais fácil ter largado dela. Agora ela tá dormindo com outro e você com 15 machos nessa cela. Sabia, se não te dava senha, alguma coisa escondia. Ela errou pela traição, mas quem agride perde a